Vê só um elenco do funk. Como ela roubou meu coração. Vai que eu passei na sua rua, sem ver você na porta da sua casa. Eu fazendo isso é loucura. Por uma mulher que não liga pra nada, só pensar em baile. Será que é do job? Se falar a verdade, mentira não pode. E ela de Versace, eu trajado de óculos. O pai dela tá pensando que eu sou do corre. Só não me julga por minha aparência, porque a consequência desse racismo dá mal, mal. Nas ideias frias, lá na minha quebrada, vida pro seu papai que tu errado é pau. Uma bala na agulha e de desenho pede. Essa mina que loucura aqui na cama é quente. E é mochila na garupa, ela é experiente. Se tá no assalto a banco, é linha de frente. Como ela roubou meu coração. Tá armada de H-trobão, não existe. Levante minha mão, tira a camisa e vem pro colchão. Como ela roubou meu coração. Tá armada de H-trobão, não existe. Levante minha mão, tira a camisa e vem pro colchão. Sabe ser discreto e tá me deixando louco. Eu suando o corpo todo, piranha atleta. Eu te trombei nas festas, no meu bolso aquele tolgrafo. Tem o meu pescoço de ouro pra ela. Estourei champanhe pra ver se ela me olhava. 5G na blunt, foda que ela não fumava. Nesse jogo de baralho revelou uma carta. Eu sou coringa e você é alerquina apaixonada. Vou no sapato e você na bota. Eu te oferecendo grana, não percebi que ela não era puta. Me deu os culachos e virou de costas. E o que mata mais do que um tiro de fuzil é sua bunda. Como ela meu coração, tá armada de H-trobão, não existe. Levante minha mão, tira a camisa e vem pro colchão. Como ela roubou meu coração, tá armada de H-trobão, não existe. Levante minha mão, tira a camisa e vem pro colchão. Como ela roubou meu coração, tá armada de H-trobão, não existe. Levante minha mão. Aí, se tocar já sabe, é o Samuel do funk, tá? Só respeita e se inscreve no canal.